o porta fora. Vou por aí pelos caminhos. A noite devora, cruzam-se homens sozinhos. Noites cerradas, guerras triviais. Portas fechadas, palavras infernais. Como é que é? E ao ver-te, janela, lembram tempos passados. Dadas acesas, um homem sem vez. Afoga as tristezas num copo de três. Hey! E ao ver-te, perder.